Eu tenho-me sentido muito motivado no meu trabalho. Vou ser promovido brevemente e isso motiva-me ainda mais. E o João, como se tem sentido no seu trabalho? É muito bom ouvir que está a correr tudo bem consigo. Infelizmente, não posso dizer o mesmo de mim. Nos últimos meses, tenho-me sentido bastante desiludido com a minha profissão. Ah, que chatice! Mas ainda não há muito tempo que o João estava muito animado e alegre. O que é que mudou de repente? Pois é, mas tenho tido experiências negativas, sabe? Desilusões com colegas que me têm aborrecido e criticado abertamente. O que é muito desagradável. Mas conte lá, o Carlos vai ser promovido? Exatamente. O trabalho tem corrido muito bem. Os últimos projetos têm sido um sucesso económico para a empresa. E por isso, estou muito animado com as novas perspectivas profissionais. E para ser sincero, até estou um pouco nervoso.